Salve, salve! Tirem os nerds da sala, pois agora estamos começando mais um Cast Alone! Aqui, mais uma vez, é o Arqueiro! E hoje eu vou falar dos ladinos, às vezes chamados, justa ou injustamente, de ladrões! Bom, antes disso, eu gostaria de dizer que ainda não encontrei um bom dia pra gravar, então os casts vão sair quando eu quiser. Algumas pessoas dizem pra eu escrever pauta pra quando for gravar e tal. Eu só tenho uma coisa a dizer. Eu faço pauta, só que eu divago. Eu fico divagando. Isso acontece sempre. É como eu sou. Não tem como mudar. Bom, vamos lá. O penúltimo episódio da saga de classes. Os ladinos. O próximo vai ser sobre paladinos e clérigos. No mundo real, não tem muito sobre o ladino propriamente dito. Mas tem muito sobre os ladrões, né? Mas eu não vou falar deles nem querendo. O termo ladino pode se referir a língua ibérica semelhante ao castelhano, falada por comunidades judaicas originárias na Península Ibérica, também chamada de judeu-espanhol. Ladino, língua rética falada nos Alpes entre Itália, Suíça e Áustria. Ladino, uma classe de personagens típica de cenários de fantasia medieval, RPG. Seguindo a linha do último significado, nos jogos de RPG, o ladino é uma classe de personagens de cenários de fantasia medieval. Quase sempre. Às vezes dá pra jogar como ladino em jogos mais atuais, tipo FBI, coisa do tipo. Muitas vezes, em muitos jogos, o ladino é a classe de ladrões. Furtivos e escorregadios. Ladinos, se não estão roubando algo, estão trabalhando numa busca por um tesouro, que antes de repartir os lucros com seus companheiros, ele já roubou. Tá, mas eu não tô generalizando. Tem sempre os ladinos decentes. Os lawful goods, talvez. Mas eu nunca vi um. Bom, o ladino pode ser muito útil tendo-os no grupo de batalha. São ótimos batedores. Seus ataques furtivos podem ser fatais até mesmo para um dragão. Mas ele não se limita somente em combates. Suas habilidades fora de combate são de grande ajuda. Os ladinos, e somente eles, podem sentir armadilhas e desarmá-las, sendo assim uma grande ajuda em masmorras. O ladino, ele sente a armadilha como um mago sente um item mágico. Tá, mas nem sempre. Tem um sistema que o mago não sente isso. Não sei, tem. O ladino, ele pode destrancar as portas, destrancar os baús, desarmar a armadilha, roubar itens e dinheiro, confundir adversários, fazer eles brigarem entre si, e escapar de tumultos, escapar de enrascadas em geral. Cara, o ladino parece muito um encrenqueiro de plantão. Mas nem sempre. Na maioria dos jogos, suas funções não são sempre as mesmas, pois são muito adaptáveis. Varia de acordo com a necessidade do grupo. Não é comum eles usarem magia, né? Mas mesmo assim, eles sabem e usam ela sem desperdício. Porque tem mago aí que usa Lightning Bolt adoidado. Fireball. Eu não sei pra quê. Mesmo assim, há jogos que eles não têm poderes especiais e nem magias. Eu vi um uma vez. Como é que era o nome? Sei lá. Eu vou pesquisar aqui depois. Tenho muito RPG aqui em casa e eu não li nem um quarto deles. Bom, e eu tive um NPC, mais um, ele era ladino e era bem útil. Ele foi útil na história. Ele era o chefe de uma guilda. Ele levou o grupo pra guilda dele e ensinou eles a serem furtivos pra poderem realizar uma quest no Covil do Dragão Vermelho. E eles deram muito bem até, diga-se de passagem. A guilda dele se tornou meio que a base de operações do grupo. Foi legal, eles tinham aonde ir. E foi lá que eles organizaram um exército pra enfrentar um rei louco por poder. Ele tava levando tudo à desgraça, tava todo mundo morrendo no reino. E ele só queria saber de poder, terras, ouro. Ele tinha matado um dos magos mais poderosos do universo, assim, do universo eu falo o cenário. Aí eles pegaram e mataram esse cara. O cara não tinha mais nem salvação. Mataram ele e o filho dele que era o próprio Ladino que ensinou eles. Eu nem lembro o nome dele, mas na guilda ele era o Meia-Noite. Porque ele só atuava meia-noite. Bom, é isso, né? O fica por aqui. Mais um Castalone, ou Castalone. E se você quiser, pode me adicionar no Twitter, Gomes Luigi. Você pode mandar seu comentário pro post ou pro e-mail, arqueirarpg@gmail.com. Então é isso, camarada. Até mais! Que os deuses os protejam!